CD Marcantes do Momento, edição de agosto. E gastar dinheiro sem norte nem sul. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. E foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Oh, oh, oh. Mudou da noite pro dia. Beijar na boca, vida louca, bebedeiras. Até ontem eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro.